so long, now I finally found someone to stand by me. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoritas, senhoras, senhores e rapazes do nosso podcast. Meu nome é Júnior Cordeiro. Extraordinariamente hoje eu estou sem o meu companheiro Arnaldo Acept. Hoje eu vou apresentar um pouquinho para vocês de algumas trilhas sonoras, algumas bandas, algumas músicas, alguns filmes da década de 80, 90. Filmes que levamos conosco até hoje. Filmes que quem não conhece, serve até como indicação para quem não conhece procurar, buscar na internet, em algumas outras mídias aí para poder assistir, ok? Então vamos lá, primeiramente gostaria de agradecer a vocês e pedir humildemente que quem esteja nos ouvindo, que nos brindem e nos presenteiem com seus likes, com seus compartilhamentos e principalmente com a sua inscrição no nosso podcast, tá bom? Isso nos incentiva bastante a produzir conteúdo. Muito obrigado. Então vamos lá. Vamos começar falando de um filme chamado Top Gun, Ases Indomáveis. É um filme do ano de 1986, certo? É um filme norte-americano que tem como protagonista o Tom Cruise, como protagonista, e ele é um piloto, né, da Força Aérea dos Estados Unidos. Ele é um piloto que tenta, que é um pouco indisciplinado e conhece uma instrutora e se apaixona. E em meio à Guerra Fria, Estados Unidos-Rússia, né, a nossa antiga União Soviética. E no meio disso tudo, né, desses conflitos todos, nasce esse amor e fala um pouco dos seus amigos, fala, você entende um pouco da política da época, certo? E é isso aí, no meio disso tudo, a banda Berlin, que é a banda que toca esse hit maravilhoso chamado Take My Breath Away, que foi fundada em 1982, a banda, né, que sua vocalista Terry Nunn, que é uma loirinha maravilhosa, linda, certo? Essa música, ela é de 1986, ela é uma música, uma balada romântica muito linda. Eu aconselho a quem não conhece escutar, eu tenho certeza que quem conhece agora sentiu um pouco de saudade, não é verdade? É essa música aí que tá tocando aí no fundo, linda, né? Concordo com vocês. Pois é, então é isso aí, esse filme aí teve um problema, né, que um dos aviões que participou do filme, um dos pilotos morreram, né, na queda de um avião, né, aconteceu esse problema aí que tentaram até abafar na época, mas que terminou vazando, né, caiu no Oceano Pacífico e o piloto morreu, era aqueles pilotos acrobatas, né, é isso aí, infelizmente isso aconteceu no filme. E o Tom Cruise, né, o Tom Cruise comentou numa certa época que o 2 ia sair, o Top Gun 2 ia sair, acho que foi em torno de 2012 que ele falou, o mesmo diretor inclusive do Top Gun original, mas infelizmente o diretor faleceu, né, e as filmagens só começaram a ser refeitas em 2018, né, provavelmente agora em 2019, que é o ano que esse podcast está sendo gravado, vai ser lançado o Top Gun 2, ok? Inclusive já tem até trailer, né? Não sei o ano que você tá ouvindo esse podcast, se você estiver no futuro, já saiu, né? Então agora onde estou gravando nesse momento, ainda tem o trailer no YouTube, já pra gente assistir, já tá disponível, e o filme ainda não foi lançado, ok? Então tá aí. Take My Breath Away, a música, Tire o Meu Fôlego, e a banda é Berlin, isso aí. Então agora eu vou falar de uma banda clássica, The Commodores. The Commodores teve como vocalista um cara também, que é um cara de um vocal maravilhoso, chamado Lionel Rich. Bom, essa banda, ela tem uma música chamada Oh No, que é tema de um filme chamado O Último Americano Virgem. Esse filme aí deu o que falar, hein, pessoal? Quem é da época sabe do que eu tô falando. É, conta a história de jovens estudantes que são amigos e entre brincadeiras eles terminam namorando com as meninas do colégio, das festas. Eles vão a lugares, de casas de garotas de programa. Eles querem, assim, tipo, viver a vida, entendeu? E nessa, um deles se apaixona por uma mocinha e também o seu amigo também, teoricamente, se apaixona. E o final é um final surpreendente. No final termina sendo um filme que é uma grande comédia. No final do filme é um tremendo drama romântico. Muito bom. Tendo como final essa música maravilhosa, Oh No, do The Commodores. Tendo no vocal Lionel Richie. Então, é isso aí. O filme O Último Americano Virgem é de 1982. A música é de 1981. Ela foi composta por Lionel Richie. Certo? Dizem, tem boatos, depois vocês podem conferir, que Lionel Richie também colocou a mesma introdução da música, o comecinho da música, em outro hit chamado Endless Love, que também foi até tema de um filme. Endless Love, que ele canta com a Diana Ross, que também é uma música muito linda. Dizem que a mesma introdução da All Know é a mesma introdução de Endless Love. Vocês escutam lá e comentam aí, ver se é verdade mesmo, né? Será que ele colocou a mesma introdução em duas músicas? Bom, só conferindo, eu não conferi, mas se vocês conferirem, deixem aqui o comentário, tá bom? Então, tá certo. Essa música, ela alcançou a posição 4 na Billboard, né? A Hot 100, entre as 100 melhores, ela atingiu a posição 4. Então, é isso aí. Então vamos prosseguir, né? A nossa próxima música, ela se chama She. Ela é cantada por um cantor maravilhoso chamado Elvis Costello. Eu, pessoalmente, eu amo essa música. Quem me conhece sabe, quem é meu amigo, quem me conhece sabe dos meus gostos, que pra mim essa é uma das músicas mais belas que eu conheço e o filme é um dos melhores filmes que eu já assisti em minha vida. Vale a pena, para quem não assistiu, assistir. E quem já assistiu, vale a pena reassistir e deixar aí no comentário se concorda ou discorda de mim. Pessoalmente, eu amo esse filme. É um dos melhores que eu já assisti. Mesmo porque eu também me considero um cara romântico, certo? E escrevo poema. Então, esses filmes comédia romântica eu acho maravilhosos. Esse é um dos que eu amo. Então vai lá, o filme se chama Um Lugar Chamado Notting Hill. Ele é do ano de 1999. Tem a Julia Roberts, tem o Hugh Grant. É a história de um cara que ele é dono de uma livraria, onde um dia uma atriz famosa entra e a partir dali a vida do cara muda, né? Porque ele termina se envolvendo com uma das atrizes mais famosas dos Estados Unidos, onde ela também não tem... Vou dizer, uma vida romântica regrada, ela não sabe se apaixonar, ela não sabe tratar. E ele também é um cara ingênuo que mora em Londres, num bairro chamado Notting Hill, um bairro pacato. Então, é um cara comum, um cara de família, é um cara normal. E ela não, ela é uma celebridade. Então, no meio disso tudo... Como é que um cara normal se apaixona por uma celebridade pode se apaixonar por um cara normal? Assista Um Lugar Chamado Notting Hill. E detalhe para a música, She, do Elvis Costello. Essa música, ela é uma versão, né? Ela é uma versão de uma música chamada Tuas Le Visage de l'Amour, né? Todo que significa em francês, todas as faces do amor, é de 1974. Certo? É de um cara chamado Charles Aznavour. A curiosidade é que a música tem 8 versões já tocadas, 8 versões. Só em inglês são 3 versões que ela tem, tendo uma em francês, sendo duas em italiano uma em alemão e uma em espanhol, certo? Então tá aí, fica aí a dica pra vocês. O nome do cantor é Elvis Costello, a música é She, o filme é Um Lugar Chamado Notting Hill, ok? Vamos lá, pra assistir. Então, agora vamos para mais uma música, trilha sonora de outro filme maravilhoso também. Esse é um clássico, Peter Cetera. O nome da música é Glory of Love, a glória do amor. Glory of Love. O nome do filme é Karate Kid 2, A Hora da Verdade. É isso aí, eu acho que todo mundo conhece, né? Quem não conhece, pelo menos já ouviu falar. Então, eu tô falando da versão original do Karate Kid, certo? De 1986, esse filme, né? Que ele é um filme que se passa após o Karate Kid 1, né? Onde Ralph Macchio, né? Que interpreta o Daniel LaRusso, né? Acaba de participar de um torneio e vence um torneio, né? Que seu mestre é o Sr. Miyagi, né? Que o Sr. Miyagi, quem interpreta é o Pat Morita, né? Que também já se foi e que interpreta muito bem um professor de Karatê. Nesse Karate Kid 2, ele se passa automaticamente a partir do 1. No final do torneio onde eles participaram, o Sr. Miyagi já luta com o professor do Johnny, que é o oponente do Daniel LaRusso. E meio disso tudo, o Sr. Miyagi recebe uma carta do seu pai, que está morrendo na ilha onde ele nasceu, né? Okinawa, onde foi criado o Karatê. E ele se encaminha para Okinawa, e o Daniel LaRusso vai com ele. Chegando lá, ele descobre que o Sr. Miyagi tem uma rivalidade com uma certa pessoa, e no meio de tudo isso, o Daniel LaRusso se apaixona e também se vê no meio de outra luta, né? Então, só assistindo pra ver. Então, o nome do cantor é o Peter Cetera, o nome da música é Glory of Love, o nome do filme é Karate Kid 2, A Hora da Verdade. É um filme bom, pra quem gosta de filme Sessão da Tarde, é um ótimo filme, viu? Uma indicação também, mas a música ela é maravilhosa, muito boa mesmo. Peter Cetera, ele foi o vocalista da banda Chicago, uma banda que ficou muito em evidência também pelo cenário musical mundial, certo? Então vamos lá. A próxima banda, ou na verdade é uma dupla, ela se chama Roxette. O nome da música é It Must Have Been Love, deve ter sido amor. It Must Have Been Love. A música é de 1987, foi gravada pelo Roxette. É uma dupla sueca, né? Uma dupla sueca. E uma dupla maravilhosa, emplacou vários hits na época, né? Nos anos 80, 90, emplacou vários hits com várias baladas. Essa It Must Have Been Love, Listen to Your Heart e outras tantas, né? Mas vamos dar evidência para essa It Must Have Been Love, que foi o tema de um filme maravilhoso, o melhor filme de comédia romântica já lançado no mundo todo, chamado Uma Linda Mulher, de 1990. Esse filme, para quem assistiu, jamais vai esquecer. Uma Linda Mulher. É um filme de comédia romântica, protagonizado por Julia Roberts e Richard Gere. É essa dupla é impecável, né? Richard Gere maravilhoso, a Julia Roberts também. É uma dupla de peso, né? Então, é a história de um milionário, no caso o Richard Gere, que não sabe dirigir carros de luxo, carros esportivos. E ele está tentando dirigir ali na Avenida Hollywood Boulevard, né? Onde ficam as prostitutas, famoso ponto de prostitutas. Quando uma prostituta se oferece para dirigir o carro dele. E ele contrata ela para dirigir. Chegando lá, como ele está na cidade e não tem acompanhante, ele contrata ela para ser sua acompanhante. E no meio disso tudo, né? Ele não vai deixar ela vestida como ela está. Ele tenta vestir ela, tenta produzir, tenta educar. Nesses dias, antes de uma reunião importantíssima que ele tem com gente muito rica. E no meio disso tudo, ele passa a conhecer mais sobre ela e ela passa a conhecer mais sobre ele, né? O lado humano da prostituta e o lado humano do mega empresário. E os dois terminam que... Bom, se se você assistiu, você já sabe. Se você não assistiu, tá aí, Uma Linda Mulher, o melhor filme de comédia romântica do mundo, certo? Vamos lá, sucesso de bilheteria, ele é o pai de todos os filmes de comédia romântica já criados, certo? Então, a música Hate Myself Be Love, do Roxette, é de 1987 essa música, certo? E o filme é de 1990. Então, vamos lá. O Roxette é uma dupla sueca, né? No vocal é a Mary Fredriksson e o Per Glesley. Então, vale a pena assistir o filme e vale a pena escutar a música, né? A música eu creio que todo mundo conhece. Tanto os mais novos como os mais velhos. Então é isso aí. É pra frente que se anda. Então vamos lá. O próximo é o último, certo? Eu deixei por último porque ele é também uma homenagem, certo? É uma homenagem a um cara maravilhoso, um grande ator, um grande bailarino, um grande lutador. É um cara muito bonito que foi galã durante muito tempo, povoou o sonho das nossas meninas dos anos 90, anos 80. E infelizmente ele padeceu de câncer. Ele padeceu de um câncer de pâncreas. Então, o cara que eu tô falando é o Patrick Swayze. Patrick Swayze, que ficou famoso em interpretar o Sam do filme Ghost. E nesse filme, um pouco atrás, que um pouco antes de Ghost, ele interpretou um professor de dança que se envolve com uma moça que quer aprender a dançar. O nome do filme é Dirty Dancing. Ficou conhecido aqui no Brasil como Ritmo Quente. O filme foi lançado em 1987 e a música ela foi escrita para o filme. Ela foi escrita pelo próprio Patrick Swayze e ela foi interpretada e cantada por ele mesmo, Patrick Swayze, certo? É uma música, é uma balada maravilhosa, chamada She's Like the Wind, ela é como o vento. Então, vale a pena conferir essa música desse cantor, ator, bailarino, compositor, lutador. Poxa, o cara era um tremendo artista mesmo, né? Então, o filme também vale a pena conferir, também é protagonizado por ele, né? Onde uma jovem, né, se apaixona pelo cara que vai ensinar ela a dançar, né? Uma jovem rica que vai um dia para um resort com seus pais, chegando lá, né, aquela coisa chata de gente rica, e ela consegue encontrar um lugar onde está tendo uma festa. Embaixo do hotel ela encontra lá o Patrick Swayze, que é um dançarino que ensina o pessoal a dançar, e todo o pessoal, os garçons, aqueles funcionários do hotel, escondido, aprendendo a dançar escondido, porque o patrão deles não permite. E termina que ela se mete por ali, e o par de dança do Patrick Swayze, que no nome é Johnny Castle, o nome dele no filme, ela fica grávida e não vai poder dançar com ele, e ela se propõe a aprender a dançar para poder acompanhá-lo na dança. E no meio disso tudo, né? No meio desse, ela se apaixona por ele, né? E ele por ela. E o pai dela, quando descobre, né? Pira, né? Porque afinal de contas o cara é pobre. E ela é rica, né? E sem falar que ele acha ela muito nova para poder se apaixonar, para poder entender um pouco sobre os seus sentimentos. Um pouco do que os pais acham hoje também, né? Então, ela interpreta, o nome dela se chama Baby, né? O apelido dela é Baby, no filme. O nome dele é Johnny Castle, Patrick Swayze, certo? E é um filme maravilhoso, uma comédia romântica. Na verdade, não é como é um drama romântico. Maravilhoso, musical também, né? Que, afinal de contas, tem várias músicas também maravilhosas nisso. Eu separei essa, She's Like the Wind, para homenagear o Patrick Swayze, que, ao meu ver, foi um grande cara, um grande ator. Ele tem muitos filmes bons, além desse aí, tem o Matador de Aluguel. Ele tem vários filmes maravilhosos, tem o Ghost, né, que é um filme, para mim, um dos melhores já produzidos, criados, filmados, interpretados. E, então, Patrick Swayze, onde você estiver, cara, Deus esteja com você. Vale a pena conferir, viu, pessoal? Esse filme Dirty Dancing,